3-4-3-2. Per controllo 3-4-3-2, seguendo il ritmo. 3 guardan frías. Alfa 2 controle. Alfa 2 controle, se convidou a estar controlada com o meu. d'avoir raconté votre dessin. 090-0110. 50 miles up today. Thank you.

はい、ちょっと危ないです。失礼しました。 Passando agora de Papa pagou, localizador, Papa pagou, o senhor 2309. Azul 435, pulo 2950, vento 130 graus, muito mal. Repouso, 1-0, até 3. Cheio ao seu Yang, autorizado via pista até o mais fácil, após a finalização. Direção, 1-2-1, vai tomar nota.